Revolver o chão, a terra, não deixar o sal fugir, entre os dedos afiar, terras ainda por salgar. Revolver o chão, a terra, ai, terras ainda por salgar. Pôr os pés a...